804 da Gol, no solo aos 45, livre à direita no 219. Direita 219, Gol 804. Solo, bom dia, Gol 804, na 34. Gol 804, bom dia, prossegue Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, Gol 804. 3.000, marcador externo, completo final, chame torre, 118.95. 795 ou 715, pode ir. Saldão, bom dia, Lan 715, estabilizado em ILS da 10, baixado e checado. Lan 715 tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, Lan 715. Gol no 897, aciona de educação, chegada bom, fidei se mantém a 4 mil pés. Poderia confirmar a informação da velocidade? Aciona de educação, desse mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1012 na chegada bom. Pode ser, 4 mil na bom, e com 12, 897. No 705 no solo aos 49, livre à direita no 219. Direito no 219, controlo voo no 715, obrigado. Salvador, muito bom dia, o voo 9715 liberou. Voo 9715, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Autorizado via Alfa, reporta no ingresso Juliette, voo 9715. Minha 570, som de educação, chegada Mari, desse mantenha 050, vamos de tapa presente. Sim, depois de tapa irá voar o serviço 366 para o final do procedimento. Reinado, pistão 10. Antes do Juliette, o voo 9715. Fortão 09, voo 9715. E a Juliette para o 09, 9715. 4000, gol no 897. Gente, desce e mantenha 2000 pés, ajuste 1012 em forma estabilizada, final LS X-ray. 2000, reporta no X-ray, 897. Zona 3, zona 7, 1, para posto na metro 06. Zona 3, zona 7, 1, autorizado para pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chamar ataque, zona 3, zona 7, 1. Chamé 62-1-1 na escuta do solo. Estamos 70 para os 50 horas, também assim 7 horas. 7, desça para 2500 pés, ajuste altímetro 1012, informa em final do RNAV, pista 10. 7 para 2500, informará na final do RNAV. Bom dia, Salvador, 3153 no cruzal 205 para 160. Autorizando 5-3, ação de edificação, chegada bom, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. Chegada bom, descendo para 4 mil, 1-2, está com a informação, é cumprida. Outra ligou no 897, estabilizada no X-ray. Gente, uma mini marca do externo, completo final do procedimento, chame TOI na frequência 118-95. 285-997. Estou autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 119-8, aciona 5004, 3890. Autorizado no 330, a 10, Planejamento correto, portão é o 02, chama pronto, pushback acionado, então 3890. Como Salvador Botias, o 40201, informação Fox, Campina, nível 340. Azul 4201, autorizado Campinas, o nível 340, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, direto Bridge. O controle Salvador 119.8, aciona 5010. Autorizado Campinas, nível 340, via UP Zulu 16, BHZ, Trive, Oprige, conforme roda do plano. Decolada 10, curva na direita após, da Euleda Bridge, a saída 198, controle 5010, autoresponde azul 4201. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, pushback, acionamento. Olá, Sam, 3171 no Paro Sank, 212 a bordo, 3 horas e meia, alterna, Jarião. 3171, autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10, 12, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, 118.95, 12, Sam, 3171, bom dia. Boa noite, 04, bom dia, Galeão no 360, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5 Fox. Pousou, tá livrando, 897. Via Alfa e a porta para ingresso da Juliette. Alfa, porta ingresso da Juliette, 897. Rumo 804, autorizado Galeão, nível 360, via rota. Opus 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após Barbacena, conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, direto Bridge. O controle Salvador em 119.8, aciona 5011, gol 804. Autorizado o 360, conforme o rádio plano, decola no perfil da Dael, após lá é o Leda, lá é Leda Bridge. Apesulou no 0, SMAP, aciona 5011, controle 198, gol 1804. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, gol 1804. Quanto pode lá, né? 104. Informação Fox Note, autorização Galeão. Oxalé 6211, está pronto para cópia. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360. Via rota Epizulu 10, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena e após conforme rota do plano. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, direto Bridge, o controle 119.8 e aciona 5012. 360 autorizado para o Galeão, conforme rota. Saída da Euleda Bridge, pressando a Epizulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Curva direita após decolagem. 198 ao controle, 5012 ao transponder. Correto, 5012, portão 11, chama pronto, eu chamo M2-11. Vai chamar, muito obrigado. Juliette, portão 612. Juliette, 612, 897. Calma, livre pouso na 10. Livre pouso, Asta 6570. Tá, 3171, decolou 08, controle 119. 119,8, controle. 19,8, bom dia. Bom dia. TAN 3171, no contato radar, nada da colagem, sube e mantenha o nível 360, sai da DAEL. Ok, na DAEL, 360, autorizaria da presente DAEL? Autorizado DAEL, após 2000 pés. Após 2000, direto DAEL, obrigado. Por gentileza, faça mais uma chamada, se não conseguir, retorne a F. Ok. Na 3153, desce para 2000 pés, ajuste 10112, informe estabilizado, sinal de procedimento elétrico, ajuste 10. Para 2000, informará estabilizado no ILS X-Ray da 10. 3153. No solo 10, livre à direita no 219. Direito no 219. Bono 642, autorizado Recife, o nível 390, via Peruísque 58. Recolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador. 119 decimal 8, aciona 5017, gol no 642. Autorizado, Recife 390 via Upper Wing 58. Fechamento correto, portão 10, chama pronto, gol no 642. Pronto, 642. Paulo Salvador, bom dia, Arista 6570, lembrando. Asa 6570, bom dia. Taxia via Alfa, reporta para. Quais são? Alfa e Kilo até o pátio 3, a remota vai ser a 10. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 10. Asa Alô, Salvador, bom dia, 24040, passando por trás, solicito a autorização, confio 340. O 4040, bom dia, está autorizado para Confins, o nível 340, via rota Zulu 16. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após o Leda direto bridge. O controle Salvador em 1, 19.8, aciona o transponder 5001. Autorizado para Confins, 4040, vou ter um número 2. Controle da pistola agora de toda a direita, saída da El Leda, após o outro bridge. Controle Salvador 1, 19.8, transponder 5001, 4040. Correto, 5001, chama pronto no portão 03, o azul 4040. Camarada, 03, 4040. Recusão 60, até 3171. Sente. Chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1251-3325. Então, 3153, 2 de milha, marcador externo, completo sinal de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, a torre 3153, bom dia, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, pode aumentar a intensidade do brilho da balizamento da pista e da pista. Confirma, por gentileza. Poderia aumentar a intensidade do balizamento da pista e papi, por gentileza? Tá, o balizamento está desligado, mas eu posso ligar para o senhor e o papi no nível máximo agora. Ok, obrigado. Fazendo 53 no solo agora os 20, livre à direita no 219. 219, obrigado. Solo, tá 3153, livre a pista na sua escuta, bom dia. Tá 3153, bom dia, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta na sua Juliette para ingresso. Tá livre, comandante. Chama pronto para o táxi. Chama lá para o táxi, eu chamo 629. Mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto é o 02, ainda ocupado por um airplane da companhia. A gente vai manter essa Juliette, volta 3153. Para prosseguir acionamento da 3890-302. Está autorizado, então 3890 chama táxi. Salvador, azul 4201, pushback acionamento no 1. É o número 2 no setor aguardando, o azul 4201. 2, bom, vai ser bom, 8204-28 para pushback acionamento. Tente, é o número 2 no setor aguardando, gol no 804. Aguardando, César. Táxi Ocean 6219, está com 83 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Guarulhos. Ocean 6211, autorizado inicial táxi, até através do portão 05 inicialmente. Até através do 05, iniciando táxi Ocean 6219. Gente, é o número 3 no setor, azul 4040 aguardando. Gol no 804 na escuta. 804. Após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, autorizado iniciar no 8, chama táxi. Após a Avianca, está autorizado chamar táxi 804. comunicação através do 5 ou chamem a 219. O Xanem 6219 vai seguir o Airbus da TAM através do portão 04 via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. Ajuste 10 no 2, tem um bom voo. TAM 38, vai ser o Xanem 6219. O Xanem 6219, segue o TAM, fica próximo à Índia, e 1895 pode esperar, obrigado. Muito grato pela colaboração. Companhão, Gol 9607, gente da Fox Trot. Gol 9607, Guarulhos, no 360, já aprovado, número 1 no Procópio, aguardando. Se escuta já. Para o táxi do TAM 3890, 155 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 40 de autonomia. TAM 3890, direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 10.02, tem um bom voo. Direita, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 10.02, TAM 3890, grato. TAM 3153, na escuta. Ah, escuta. Autorizado táxi lento via Juliette, vai atentar o Airbus da Avianca, prossegue até o portão 02, TAM 3153. Gente, para o 02, 3153. Salvador, bom dia, voo no 715. Voo no 715, bom dia, Brasília no 360, número 2 para a Copa, aguardando. Aguardando informação, Fox Trot. Confere. Paulo Gol 1804 para o táxi, 1066 bordo, 3 horas e 25 minutos. Gol 1804 até através do portão 62, aguardando para prosseguir. Já até através do 62, Gol 1804. Oi, Salvador, bom dia, o TAM 3890, pronto, no ponto de saída da 10. 3890, bom dia, linda, cola pista 10, o vento é calmo. Autorizado em colar, então, no 0, TAM 3890. Gol 1804, prossegue via Patiuno, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste no 0.02, bom voo. Patiuno, ponto de espera 18. 1895. 1895, bom 1804. O azul 4040 na escuta. Ok, a intenção é realizar o pushback simultâneo com a aeronave da companhia que está à sua direita no portão 01. Quando autorizado, vai realizar o pushback até a saída do pátio 3, coordenando com a equipe de pátio, o azul 4040. O azul 4201 na escuta? Ciente, senhor, da informação que deu para o colega do 4040. Afirmativo, o colega da companhia à sua esquerda vai puxar até a saída do pátio 3, mais a retaguarda, e o senhor realiza o pushback padrão, ok? Afirmativo, então através da Índia, o 4201. O azul 4040 pode coordenar com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, iniciando 03 até a saída do pátio 3 e reporta pronto para o táxi. O azul 4201, igualmente após a passagem do Gol, iniciando 01 e chama pronto para o táxi. Sente após o Gol, está autorizado, vai iniciar e chamará 4201. No 607, cópia. Prossigo 607, na escuta. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, até Zulu no 6, Bravo até Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador opera em 1.19.8, aciona 5021. Confirmando a posição antes da Upzulu no meio, senhor. Bridge, Upzulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trive e roda do plano. Afirmativo, estou autorizado Guarulhos, nível 360, Bridge, Upzulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trive, 10, direita da Euleda Bridge, 1.19.8, aciona 5021, agora no 607. Correto, chama pronto, no 05, no 607. 607. Solo Salvador, é o 357 da Tânia, antes da Fox 380 para Brasília, está pronto para a cópia. O azul 4201 na escuta? Na escuta, senhor. Ok, é só porque o colega da companhia não tinha iniciado ainda, mas está iniciando no 03. Não, paciente, estamos coordenando aqui no solo, obrigado. Confirma a aeronave que chamou para a cópia? É o 357 antes da Fox 380 Brasília. Ciente, o 380 Brasília já aprovado, é o número 2 para a cópia aguardando, então 3517. Ciente, o 1715, cópia. Na escuta, pronto. Autorizado para Brasília, o nível 360, via rota Upzulu 17. Decolagem, pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após LFA para interceptar Upzulu 17. O controle Salvador 1.19.8 aciona 5027, Gol 1.7.5. Copiou, autorizado. Brasília, nível 360, via rota do plano, Upzulu 1.7. Decolando pistão 1.0, primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor, transição Elefa. 19.8 ao controle, 5027, o transponder, Gol 1.7.5. Rotejamento correto, portão 09, chama pronto, Gol 1.7.5. O 9 vai tomar pronto, Gol 1.7.5, obrigado. Ali mantém recepção 0380. Gel 380, via Upzulu 17. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, transição elétrica. O controle 1.19.8 aciona 5022. 1-1, decolado, cruzando 1.800 pés. Solicita voo direto Leda. Xené, 6211, contato radar da colagem, submantemos 360, saída da El. Autorizado, voo Leda. Direto Leda, obrigado, Xené, 6211. Para acionar na mesma posição, a postura do pushback. estacionamento na posição, posso dar pushback? Gente, então 3517 vai aguardar para acionamento. Tem um Embraer da Azul que está finalizando o pushback, está mantendo o traseiro do portão 04. Tem os operadores aí no pátio, ok? É, seria possível acionar na posição? Gente, marcha lenta, acionamento, chama pronto para o push, então 3517. É, chamará para o push. Azul 4040, está pronto para o táxi, que é o Piano 05, adorando o Galeão, 2 horas e 25 minutos. O Azul 4040 vai seguir a aeronave da companhia como número 2, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.2, tem um bom voo. Azul 4040, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, Azul 4040, obrigado, meu amigo. Já passo pro táxi, o 4201, com 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Pesado direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.2, bom voo, azul 4201. Índia, ponto de espera, 18.95, obrigado, bom trabalho. Decolagem da 10, o vento é calmo. Decolagem a 10, gol 804. 10, autorizado, chama pronto para o táxi, gol 6642. Autorizado, chama na táxi, 642. Salvador, bom dia, azul 4201, próximo ponto de espera da 10. 4201, ali mantém pista 10. Ali mantém 4201. Fala Salvador, bom dia, 897 com a Foxtrot. 897 com fins no 360, aprovado, via up Zulu 16. Decolagem da pista 10. Após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 1198, aciona 5032, gol 1897. Confirma 1897, autorizado com fins, 360, conforme plano, da 10, curva à direita da Euleda, Leda, voa direto Bridge. 1985032, a posição 06. Correto, 5032 no transponder, 198 controle, 612 e a chama pronto, gol 1897. É, Manoel, obrigado. Para o pushback, eu tô 3597. Gente, aguarde para o push, o TAN 3597 vai coordenar com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, iniciando 4 e chama táxi. Gente, após a passagem do Gol na retaguarda, chama lá para o táxi, TAN 3597. Azul 4201, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Está iniciando 4201. Táxi Gol 1642 com 157 a bordo, Senan Salvador, 3 horas e 11 alta. Utilizado via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.2. O Gol 1642 tem um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, uma torre 1896, obrigado, bom dia, 1895. 4201, decolou agora os 41, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Uno 3325, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, decolou na sua escuta. Azul 4201, contato radar na decolagem, submarino 340, saída da EL. Perfil da EL até o 340, 4201. Salvador, Gol 1607, está no gate 05 para puxa acionamento. 1607 coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia no 05, chama ataque. Coordenação, reportará para ataque, Gol 1607. 0, chama o centro Recife, 12685, alterno 1245. 2685-2545-3890. Salvador, bom dia, PIP 5514, centro de informação Foxtrot. Faz cópia. Para ser privado. Oi, bom dia, Gol no 642, espera pronto. Gol no 642, após a rolagem do Azul, ali mantém pista 10. Lima tempo, o 4040, decolou os 44, controle 119, decimal 8. 119.8, azul 4040. No 642, sem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Livre decolagem com ponto 642. Margem submantém o nível 340, saída da EL. 340, subida da EL, azul 4040.